nosso fim. Tá desesperado falando de mim. Tá me queimando por aí. Meu nome na sua boca anda bem doce. E quem ouve palavra não ouve pensamento. Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro. Cara amarrada não apaga sentimento. Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro. Tá espalhando por aí que eu ensinei que eu tô mal. E eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade de você. Eu já fiz antes esquecer. Tá espalhando por aí que eu ensinei que eu tô mal. Que eu tô sem sal. Tô sem chave.